fazemos um lindo par. Vem depressa, meu amor, que eu quero te abraçar. Eu tenho saudades tuas e de tudo que é teu. Meu amor, vem cá, vem cá. Sabes bem o caminho. Vem-me cá dar um abraço muito, muito apertadinho. Meu coração até chora se sabe que tu não vens. Eu tenho saudades tuas, tu de mim saudades tens. Meu amor, vem cá, vem cá. Eu só quero o teu carinho. Por favor, não sejas mal. Vem-me cá dar um beijinho. Meu amor, vem cá, vem cá. Tenho saudades de ti. Vem-me cá dar um abraço. Vai, senão vou eu ir. Meu amor, vem cá, vem cá. Amei de verdade, mas deixaram-me apenas na alma só desilusões. Quando aparece outro amor, eu entrego tudo. Digo sempre vai ser diferente das outras paixões. Penso que vou ser feliz, mas tudo desaba em meu redor, por eu não suportar o fim de outra aventura que acabou. Depois de uma noite de amor, acordo sozinho. Amores que amei loucamente, mas deixaram no meu coração um sonho irreal. Quando sinto paixão por alguém, é sempre profundo. Então tudo parece estar bem. Nada vai correr mal. Penso que vou ser feliz, mas tudo desaba em meu redor, por eu não suportar o fim de outra aventura que acabou. para poder amar. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Pensar na maneira de arranjar esta canção que vos canto. Ora, então, mais uma vez, muito bom dia. São 9 horas e 28 minutos. Vocês estão à escuta da vossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2. Então, se vocês estiverem dedicados à rádio, se quiserem ouvir por internet, também podem ouvir por internet. E-mail arcanciel iota a gmail.com. Então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia de Lourenço. Eu estarei aqui das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Então, estamos com mais uma missão, um fim de semana à porta. Quando chega o fim de semana, é muito bom, não é? Então, vamos lá continuar com a música. Dois amores para mim, dois cravos do meu jardim, os melhores filhos do mundo. Os meus filhos são também para a sua querida mãe tudo o que ela sempre quis. Faz tudo pelos filhinhos, tantos e tantos miminhos, e por eles é feliz. Faz tudo pelos filhinhos, tantos e tantos miminhos, e por eles é feliz. Meus filhos são meu tesouro, valem mais que todo o ouro, do meu coração vos digo. Que Deus vos proteja sempre, eu também estarei presente, como pai e como amigo. Que Deus vos proteja sempre, eu também estarei presente, como pai e como amigo. O amor que um pai tem é grande como o da mãe, e os dois não têm medida. Sempre a pensar nos filhinhos, dão-lhe amor, dão-lhe carinhos, por eles davam a vida. Sempre a pensar nos filhinhos, dão-lhe amor, dão-lhe carinhos, por eles davam a vida. Dão-lhe amor, dão-lhe carinhos, por eles davam a vida. Sempre a pensar nos filhinhos, dão-lhe amor, dão-lhe carinhos, por eles davam a vida. Negra, sempre para bombar. Nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, e ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta vamos lá, oh, oh, oh, ninguém vai parar, oh, oh, oh, basta balançar, oh, oh, oh,

grande amor. Nunca te vou esquecer. Já não quero mais viver. Este mundo não é meu. Quero partir depressa para o paraíso. Quero estar no céu contigo. Só nasci para ser teu, meu grande amor. Para os lados de

Se você me ama, perdoa. Horas e 6 minutos, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Liguem a sua rádio à música portuguesa, liguem à rádio Arco-Íris 96.2, a melhor música portuguesa em Orleão. Estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Estarei aqui estas 3 horas com muito, muito gosto para vos fazerem alegre e ouvir estas lindas vozes.

não as namora. Rapazes, escutai bem e pensai no que vos digo. Se elas ficam solteiras, então o mundo está perdido. Dai-lhe a vossa atenção, namorai-as noite e dia. Não deixes que alguma delas venha ficar para ti. Elas até choram. Andam sempre a suspirar, porque eles não as namoram. Elas até choram. Elas até choram. Andam sempre a suspirar, porque eles não as namoram. Elas até choram. Elas até choram. Andam sempre a suspirar, porque eles não as namoram. Elas até choram. Elas até choram. Andam sempre a suspirar. Há quem chame gastar, o segredo é não gastar e ter um bom milheiro. A crise bateu à porta, ela veio para ficar. Metam esta na cabeça, metam esta na cabeça, não há pilim para gastar. Eu cabo o meu pilim no milheiro rechonchudo e estou sempre a filha, nunca gastes tu. Eu cá boto o meu pilim no milheiro rechonchudo e estou sempre a reclamar. Oh, minha filha, nunca gastes tu. Ora então, são 10 horas e 46 minutos, estamos quase na última hora do nosso programa, da nossa emissão Fim de Semana à Porta. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte do Sr. Saruga para Chateauneuf Soloir, e ele diz então que esta música é dedicada a todos de lá de Chateauneuf, a todas as pessoas que ele conhece e toda a gente que vai à associação também. Ora, e então ele disse-me ainda hoje outra vez, olha, amanhã não te esqueças, eu vou passar aqui umas castanhinhas, se quiseres cá vir, traz a tua equipa de caçadores e tudo, anda cá e comemos a partir das 17 horas. Então eu lá estarei para beber um copinho e comer umas castanhinhas, e não se preocupe. Ora, então eu vou enviar o Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. O amor bateu à porta, deixei-o entrar. Parecia tão diferente, confiei e fui em frente, e com ela quis casar. Infortúnio do destino, esse meu passo infeliz. Fui amante traiçoado, fui marido mal amado, sem saber que mal eu fiz. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino, ai destino, ai destino que eu e solidão, e um desgosto mais chorado. Mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino, destino que Deus me deu. Ai destino, ai destino, ai destino tão cruel. Ai destino, ai destino, ai destino infiel. Ai destino, ai destino, ai destino que é o meu. Ai destino, ai destino,

Ponha a mão aqui na testa para ver o febre que tem. Coração apaixonado, não há outro como o meu. Mas de tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, não há outro como o meu. Mas de tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Meu amor que me deixaste, por ti fiquei a chorar. Mas agora sou feliz, porque levo a vida a cantar. Coração apaixonado, não há outro como o meu. Mas de tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, não há outro como o meu. Mas de tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, não há outro como o meu. Mas de tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Coração apaixonado, não há outro como o meu. Mas de tanto ter sofrido, muita coisa já se perdeu. Ora então, são 10 horas e 59 minutos, apenas um minuto para as 11 horas. E estamos a entrar na nossa última hora do programa, que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, hoje são 15 de novembro de 2019. Estamos ao meio do mês, já de novembro, daqui a pouco. Estamos em dezembro, isto passa a voar. Ora, então eu tenho aqui um disco pedido que é da parte da Madame Frey para a sua filha, que encontra-se um bocadinho doente, e que desejo muita coragem, e à mãe também, e para todos os doentinhos, e não esquecendo a Elizabeth e não também a Madame Pinheiro e seu marido, e para toda a gente que a conhecem. Então eu vou meter uma musicazinha alegre, que vai ser a Linda de Souza, Tiro Liro, Tiro Liro. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Já cantava a minha avó. Logo que já et déjà ma grand-mère, grand-mère, grand-mère la fredonnait naguère sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je n'attrapais jamais de terreau. Au fond de la classe, la classe, la classe.

para todos os doentes do mundo e não esquecendo o todo o auditório da Rádio Arco-Íris e todos os animadores. Então, da minha parte, eu agradeço, muito obrigado e que tenha tudo de bom. Ora, então, eu vou passar aqui uma cançãozinha que é, vai ser o nosso Saúl, o bacalhau quer alho. Então vimos de ouvir o Saúl, que foi pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos, e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arco-Íris e todos os animadores. Então vamos continuar com a música até ao meio-dia, e vai ser o Roberto Leal, Arrebenta a Festa. Vamos a isso. De um malhão, cantei a chula do Minho. Ouvi o pá de um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho. É assim que se arrebenta a festa, e nunca cantar sozinho.

às chinelas. Mas que horror, tu para bailar canelado tens que ser comportado e ter muito juízo. Ai, eu atiro maielas. Não, senhor. E dou logo uns freganelas. Mas que horror, se queres comigo bailar tens que me respeitar e não seres atrevido. Ai, eu agarro maielas. Não, senhor. E dou a maçonela. Ora, então são 11 horas e 50 minutos. Ora, faltam-nos 10 minutos para acabar a minha missão. Ora, então vamos continuar com um disco pedido que tenho aqui, que é da parte de Madame Pinheiro para a sua filha Elizabeth, para todos os doentinhos do mundo e para toda a gente que a conhece. Ora, então eu desejo-lhe umas boas melhoras, que ela também teve no hospital, teve um bocadinho mal também, e desejo-lhe umas boas melhoras, muita coragem por ela e por as suas filhas e que ela tem por toda a gente. Ora, então eu vou passar aqui o Leonardo Loureiro, Uma Lágrima. Então vamos ouvir esta linda canção que foi mandada por Madame Pinheiro para a sua filha e para todos os doentes do mundo. Vamos ouvir. Pedi, disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. Até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho. E minha vida não tem mais valor. Eu vi rolar, uma lágrima e nada mais. Ora, então vimos de ouvir uma lágrima de Leandro, porque foi pedido de Madame Pinheiro para a sua filha e todos os doentinhos do mundo e para toda a gente que ela conhece. Então, boas melhoras e um bom dia, um fim de bom dia e uma ótima semana. Ora, então continuamos com a música e vai ser Não Te Vá, Jane. Pois então, é assim que eu vou terminar a minha missão com esta música. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que foi o meu maior prazer em estar com vocês estas 3 horas. E espero que para a semana estarei aqui. E estarei aqui na terça-feira, se Deus quiser, das 9 ao meio-dia. E então estarei com a emissão A Música é Vossa. Então desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana, de tudo e do bom que é o que eu desejo. E vocês façam cuidado que vai chover, as temperaturas vão baixar, façam muito cuidado e protejam-se bem. Então eu desejo um bom apetite a toda a gente e daqui a pouco vou-vos deixarem com a lágrima de Diana Gine e depois entrarei na RDP Internacional de Portugal. Então, por minha parte, um bom fim de semana, um ótimo fim de dia e até terça-feira, se Deus quiser. Thank you. Pois então, foi assim com esta linda canção que eu acabei o meu programa. Então, desejo-vos tudo de bom e até terça-feira, se Deus quiser, um bom fim de semana e bom apetite. E vamos deixar então com a RDP Internacional. Ana Paula Martins defende que estes resultados não podem ser ignorados. Não é aceitável que nós não façamos a aquisição atempadamente, não é aceitável que, porque não a fazemos atempadamente, utilizemos uma exceção em que temos que garantir que não falta aquele medicamento àquele doente e em que vamos pedir um outro hospital. Aí justifica-se. Então, no fundo, é a pergunta: para que é que serve a contratação pública na área do medicamento? Que poupanças é que afinal nós conseguimos garantir, quando em 80% dos casos ela não funciona? A proposta da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos para agilizar o processo de compra de medicamentos para os hospitais públicos, no dia em que um estudo encomendado pelos administradores hospitalares e a Ordem dos Farmacêuticos revela que a rotura de medicamentos afeta todos os dias 40% dos hospitais públicos. Os administradores hospitalares defendem que os hospitais comecem a usar os medicamentos inovadores em tempos semelhantes. Hoje há uma grande disparidade. O presidente da associação entende que é preciso criar um tempo